vezes que você entrou naquele quarto escuro e chorou. Teve uma hora que você olhou pro chão e se jogou, desfalecendo de tanto sofrer, achando que eu o abandonei. Mas eu estava ali, o consolando, vendo sua situação. Foi um momento quase que eu entreguei em suas mãos aquilo que tanto você me busca, aquilo que tanto você quer. O problema é que você não está preparado para receber. Se eu lhe der agora o que quer, eu vou perder você. Mantenha calma, porque isso tudo é só uma questão de tempo. Calma.